atravesando a tempestade com firmeza no coração. Atravesando a tempestade com firmeza no coração. Ai, bem em quem confiamos, que tudo hemos de vencer. Para escuchar, el que las instrucciones.